Bumba Clan. Graças a Deus que ele criou a mulher e é dever dos homens de verdade agir no proceder. Pode crer, um salve a todas as rainhas e princesas. Bumba de boy, bless. Chega, vem. Ela é quente, ela é quente. Hey, ela é quente. Me deixa louco, varrido completamente. Ela é quente, ela é quente. Hey, ela é quente. Me deixa louco, varrido completamente. Quero você beber no meu cardápio à la carte. Será a sonda que invade o seu planeta Marte. Repasso o pack, mais um gole de champanhe. Blusinha e jeans, fica fácil no romance. No fim da noite te carrego e te conquisto. Pra dormir juntinho lá no meu esconderijo. Juro que faço direito, te trato com carinho. E nas preliminares pode deixar que é comigo. Ela é quente, hey, ela é quente. Hey, ela é quente. Deixa louco, varrido completamente. Ela é quente. Hey, ela é quente. Hey, ela é quente. Me deixa louco, varrido completamente. Tipo Jani e o Tarzan, Pedro Itaí e o Bombom, Sapo e a Hunt, você eu sou o Evan. Naipe e afegã, depois do Talibã. De batom Louis Vuitton, de calcinha e sutiã. Se passe pan, vamos zoar até de manhã. Na Love Story no Copan, dentro da van. Morde essa maçã e reza pra Iansan. Amanhã é outro dia e tu não é a minha irmã. Ela é quente, hey, ela é quente. Hey, ela é quente. Deixa louco, varrido completamente. Ela é quente. Hey, ela é quente. Hey, ela é quente. Me deixa louco, varrido completamente. Mais uma vez passou por mim e desprezou. Deixa comigo que eu vou tocar o terror. Você não faz a mínima ideia de como eu sou. E do potencial que tem todo o meu amor. Se amarra na minha cor, me diz que me quer. Quer ser dominado e pra sempre minha mulher. Felicidade terá quando bem quiser. Basta corresponder porque não sou nenhuma né. Ela é quente, hey, ela é quente. Hey, ela é quente. Deixa louco, varrido completamente. Ela é quente, hey, ela é quente. Hey, ela é quente. Me deixa louco, varrido completamente. Quero você beber no meu cardápio à la carte. Será a sonda que invade o seu planeta Marte. Repasso o pack, mais um gole de champanhe. Blusinha e jeans, fica fácil no romance. No fim da noite te carrego e te conquisto. Pra dormir juntinho lá no meu esconderijo. Juro que faço direito, te trato com carinho. E nas preliminares pode deixar que é comigo. Ela é quente, hey, ela é quente. Hey, ela é quente. Me deixa louco, varrido completamente. Ela é quente, hey, ela é quente. Hey, ela é quente. Me deixa louco, varrido completamente. Ela é quente, hey, ela é quente.